vem cruz, ave Maria, é feitiço, é mandinga, é bruxaria. Credo em cruz, ave Maria. Credo em cruz, ave Maria, é feitiço, é mandinga, é bruxaria. Credo em cruz, ave Maria. Nunca vi rastro de alma, nem cara de lobisomem. Jacaré, pano molhado, vem a cobra, come. Praga de sogra, mandinga, cara feia, fome. Outro dia vi dois vultos rolando no chão. Quando corri pra perto com facho na mão, era Zefa de Zé Trata com espírito do cão. Credo em cruz, ave Maria, é feitiço, é mandinga, é bruxaria. Credo em cruz, ave Maria. Oi, credo em cruz, ave Maria, é feitiço, é mandinga, é bruxaria. Credo em cruz, ave Maria. Credo em cruz, ave Maria, é feitiço, é mandinga, é bruxaria. Credo em cruz.